Glória a vós, Senhor. Jesus acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte, que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si mesmo e se causa sua própria ruína? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, amado povo de Deus, desde que Jesus começou a acolher os discípulos ao redor de si, Jesus jamais teve a intenção de colocar falsas esperanças nos corações deles. Jesus deixou muito claro que aquilo que ele fazia podia provocar aversão a algumas pessoas, ódio em outras. Não porque Jesus era mau, mas porque estas pessoas não podiam entender que Jesus estivesse tão próximo de Deus. Jesus pediu que os apóstolos se guardassem dos perigos. Os perigos de se deixar levar por falsos pensamentos, por um puritanismo vazio. Jesus diz que ele seria rejeitado, sofreria muito mais que ressuscitaria. Jesus fala dele. Mas será que Jesus não está advertindo os apóstolos, eu, você, a todos nós? Haverão de sofrer, mas perseverem. Quem for obediente, mesmo nessa vida, passando provações, ressuscitará. Guardemos nosso pensamento de caminhos muito fáceis, viu? Não me canso de lembrar a você: não é porque é fácil que está certo. O caminho de Deus, às vezes e quase sempre, tem espinhos. E eu quero lembrar que nesse caminho difícil, nós temos um alimento: Jesus. O corpo precisa de alimento, a alma muito mais. E onde alimentar o espírito? Em Jesus, verdadeiramente presente na Eucaristia. Eu te adoro. Diga do fundo do teu coração: eu te adoro, Jesus. Eu te louvo. Eu te amo. Ei, larga o que você está fazendo. Deixa lá a faca do pão, deixa lá a xícara, vem comigo, vem rezar. Nesse espírito de oração. E diga comigo: Jesus, nessa caminhada que eu faço rumo ao Pai, eu peço, Jesus, a graça de nessa quaresma estar fortalecido com a tua presença, Jesus. Fortaleça-me em minhas quedas, dá-me coragem de levantar. Senhor Jesus, se em algum momento eu titubear, ampara-me, Senhor. Sustenta-me, Senhor. Senhor, se algum momento meu espírito enfraquecer, faça com que a hóstia santa seja o meu alimento. Abençoai, Senhor, nessa caminhada para o Pai, todos os objetos. Primeiro, Senhor, eu peço pelos doentes que estão nos acompanhando. Peço pelos enfraquecidos na fé. Abençoai a água. E que essa água tomada ou dada para os amigos nos fortaleça, nos purifique e nos lave. Que a bênção de Deus recaia sobre todos os ouvintes. Ali, você na tua casa. Abençoe as rádios irmãs que estão conosco. E derrame graças e bênçãos do céu que tanto necessitamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã aqui na Hora da Misericórdia.